Conversas Aleatórias. Estimado auditório, esta é a emissão 64 de Conversas Aleatórias, gravada a sábado 1 de fevereiro, mas emitida, publicada, no domingo, dia 2 de fevereiro. Eu sou o Nuno Miguel e o Sr. Joaquim Pereira está ao meu lado e vai falar agora. Digo eu, se quiser falar, se não quiser falar. Um bocadinho esquisito com a voz, apesar dela já ser anormal, mas com as constipações isto anda tudo torto. Mas, ó Joaquim Pereira, esse conceito de voz anormal, o que é uma voz normal? Aí está uma pergunta já para um tema para hoje. É aquela voz clara e límpida que toda a gente percebe e não cava como a minha, parece que estou aqui dentro de um túnel. É assim pouco mais ou menos. Não sei, o que é uma voz normal, Carlos Bonaparte? Boa noite, boa tarde, bom dia. Boa noite, isso eu não sei, eu só sei no túnel da luz e sei que eu sei o que é uma voz normal. Fora disso não sei. E o que é uma voz normal na luz? É uma voz de compaixão. Compaixão. Ah! Compaixão. Ah, bem, tá. Bom. Olha, Bruno. Nuno, quer dizer. Como é que os dois locutores se encontram? Muito bem, muito mal? Uma vergonha. Muito bem. Pronto. Uma vergonha. Agora já me conto melhor. Em resumo, está-me, este país é uma pouca vergonha. Bom. Agora já me senti melhor. Já. Nós hoje vamos falar sobre mais um. Digo eu, assunto delicado, em que muita gente parte, eu vou passo já ao tema, que muita gente parte do princípio que é assim, pronto, e é assim, está definido que, mas e se não for assim, se não tiver que ser assim? Até agora os ouvintes perceberam exatamente aquilo que vamos falar. Sim, exatamente, e eu estou dentro do assunto e vou falar já, para aqui à brava, já estou a ver. Eu só percebi porque já sabia qual era o tema, senão não mesmo. Ora bom. Surgiram casos recentes, vamos falar deles daqui a pouco, mas hoje o assunto é relações com menores de idade. Ah, e como pois, o assunto é algo delicado, aqui não convém, quer dizer, não é que nos outros programas fiquemos no, talvez, o, não ficamos aqui com ideias no ar e sejamos concretos. E sendo concreto, todos sabemos, quer dizer, digo eu, a maior parte sabe, devia saber, que em Portugal uma pessoa não pode ter uma... 18 anos para cima, não pode ter relações sexuais, digamos. Daqui a um bocado, daqui a 40 minutos, havíamos falado de outros contextos. Mas não pode ter relações sexuais com alguém que tenha menos de 18 anos. Em Portugal é assim que a lei dita. E eu acho que podia não ser assim. Entendo o ser assim, daqui a pouco talvez falaremos sobre isso, porque é que a lei é assim. Porque é que a lei dita. Porque é que a lei é assim dita, mas... Eu dou um exemplo, um menino, uma menina que tem 17 anos e 364 dias, tem uma relação com um senhor de 30, não, de 18 anos e 5 dias, pronto. Ela é 17 anos e 364 dias, ele tem 18 anos e 5 dias, ele é criminoso. Se fosse uma semana depois, já ninguém era criminoso. O que é que diz disto, Carlos Bonaparte? Daqui a bocado vamos a casos concretos, mas para já quero saber a opinião. Eu explico só duas coisas. Uma a brincar e uma a sério. Isto, sabes porque elas com menores de 18, porque é que elas são menores de idade antes dos 18 anos? Elas e eles. Não, mas elas especificamente, porque são. Porque é ela, porque é. Leidita. Já percebeste? Lady ou Leidita, neste caso. É pequenita, pronto. Lady, pequenina, Leidita. Porque disseste, há pouco disseste a Leidita. Pronto, Leidita. É isto. É o nível que nós temos aqui. Pronto, agora a sério. O que é que eu acho? Já não há inocentes, digamos assim, temos conhecimentos... Não, é um aviso já inicial. Não entres em generalizações, que toda a gente é assim. Em Portugal, assim, pode haver, como é lógico, se não chegas à regra, como é lógico, tal como há algumas de 13 anos que saem mais que algumas de 30. Ok. Então... Mas então aí acabava-se a minoridade, porque o que acontece aqui, tu não podes estar a pedir a fazer uma coisa, tu não podes estar a pedir para não fazer uma coisa que a lei faz, que é generalizar. A lei considera que aos 18 anos já não há ninguém, salvo determinadas circunstâncias, como atrasos mentais, a coisa do género, já não há ninguém menor, ou seja, que não tenha conhecimentos suficientes para determinadas situações. Não é? Eu... estou mais na ideia de que, pelo menos, de 17 para cima, se é que há, já é um número extremamente baixo. Aliás, eu acho que é neste aspecto, nesta área inclusiva, é a partir dos 16 para cima. Já não há... inocência. Já não há inocência em termos de... Mas estás a falar de número baixo, como? Já serão muito poucas as inocentezinhas, ou os inocentezinhos. Aos 16 anos já... Aos 16 já é mais do que o Papa. Então 17 é um número alto. 17, é. Ou seja, digamos que elas com 17... E atenção, estamos aqui a falar em Portugal. Se nós formos para a França, muito mais elas sabem do que as portuguesas. Nem queres saber o que é que as francesas de 13 anos sabem e têm para ensinar às 17 e 18 portuguesas. Mas portanto... ainda estou aqui confuso. Começamos bem. Tu estás a dizer que 18 anos é alto, é baixo, não devia ser assim? Não, é assim... Estás a dizer que antes já se tem elas... Estava a falar delas, elas, também podem falar deles. Espera aí, mas espera aí, eu disse elas e eles. Eu disse inocentezinhas e depois disse também inocentezinhos. Sim. Porque eles já vêm com os conhecimentos adquiridos. É só a questão de crescerem para poderem pôr os conhecimentos em prática. Elas aprendem um bocadinho mais tarde, porque são muito inocentezinhas, mas depois, quando aprendem, aprendem rápido. Não é? De uma forma geral, a partir dos 16 anos, já não se pode... Já não se pode. Digo eu, já não se devia considerar pedofilia. Porque elas já não são propriamente criancinhas, coitadinhas, sabe? Coitadinhas, já estão ali, até são elas muitas vezes, que se lançam para a boca de lobo e que ainda ficam chateadas se o lobo não as come. Mas, se um lobo faz alguma coisa, tens a noção que o castigado é o homem. É o homem, exatamente. Mesmo que tenham sido elas a... Pois, eu sei, mas eu sei. Eu sei. Está mal, mas eu sei. Eu sei que é assim. E porquê que é assim? Porque é a lei dita. É a lei dita. Porque é assim, cá está, vamos partir pela generalização. Não é? Claro que depois, assim, quando se parte para a generalização... Isto é uma coisa que as pessoas não costumam aceitar, mas tem que se aceitar. A lei, para ser lei, tem que ser posta em prática. Aliás, a lei, para ser lei, tem que ter limite. Tem que ter as suas fronteiras. Não é? E eles aqui, no caso, definiram as fronteiras. Se eu, que tenho 18 anos, feitos ontem, me envolvo com uma rapariga que vai fazer 18 anos amanhã, eu, segundo as leis, só pedófilo. Tem que haver. Claro que é assim. Claro que depois isto vai para tribunais e há um ajustamento da lei. Mas em termos gerais, porque nem todas as pessoas. Eu não acredito que o tribunal condene da mesma forma. Eu que fiz 18 anos há uma semana, envolvi-me com uma briga, vai fazer 18 anos daqui a uma semana. Não acredito que o tribunal condene da mesma forma do que se eu tiver 18, quase 19 e ela 17 feitos há 2 dias. Não é? Portanto, há depois um reajustamento com certas circunstâncias. Aquilo que a lei faz é, cá está, generalizar, poder pôr fronteiras, limites e pronto. Joaquim, um limite imposto pela lei justifica-se neste caso ou as inocentezinhas aproveitam-se disso? Como todas as leis, têm várias escapatórias. E eu tenho analisado ao longo dos tempos que, por exemplo, eu vou pela rua fora e vejo um casalito, 15, 16, 14, 17, por aí fora. E é quem é que está ao ataque são precisamente o sexo feminino. Elas é que estão ali no ataque e o desgraçadinho ali a aguentar aquilo, a defender-se, a procurar defender-se dos ataques. Ora, se ele é mais velho e ela mais nova, se ele não consegue resistir aos ataques que lhe são deferidos, está desgraçado, porque coitadinha da menina é que foi a vítima, quando muitas vezes a vítima é precisamente o rapaz. E em todas as leis é isto precisamente que é difícil de controlar. Há casos e casos, há situações e situações. É difícil, não há lei nenhuma que consiga definir exatamente o limite da, da situação. Bem, a esta hora os membros de movimentos feministas já nos estão a dar na cabeça porque quer um que vocês dois, quer um quer outro, elas atacam eles. Eu não acho que se quer só. Não, podem dizer que há muitos casos, mas também há muitos casos ao contrário. Mas atenção que um movimento. Que elas é que atacam, eles é que são a fender, pode ser ao contrário. Não, é assim. Peraí. Okay, há casos e casos, como eu disse, desculpa, Carlos, desculpa. Há casos e casos, com certeza, que há uns Dom Joãos, que os Dom Joões, como queiram chamar, a inglesa ou a curta ou lá como é, mas com certeza que há indivíduos que se aproveitam muitas vezes da inocência das miúdas para usufruir. Não, mas estou a falar nesse caso, quando então, ele é o menor e ela já é a maior de idade. Okay. Estava a trocar os sexos. Okay. Vocês já estão a dizer, ela e ele defende-se. Ou ela, inocentezinha, coitadinha. Eu estou a dizer, quando ele é o menor. Mas, ou isso não existe. Não, porque... Mas repara, eu quando falei nisso, já era a pôr ela menor do que ele. Quer dizer, ele mais velho do que ela. E eu estou a perguntar pelo contrário. Pois, mas... Vocês já estão a pôr... Ele... Ah, mas não te preocupes. Eu não estou preocupado. Porque ele... A perguntar. Porque repara, se ela se fizer a ele, ela tem, imagina, 19 anos. Ele tem 16, quase 17. Acredita que a pena, se é que chega a haver alguma pena, porque o rapaz é sempre o porco... Não é. Não. Cá, quando chegas ao tribunal, não há diferença. Olha que não é tanto assim. Não parece. Se tivesse os Estados Unidos, acredito. Mas não, cá, não parece. Não. Olha que mais me parece ao contrário. Nos Estados Unidos já me parece haver uma... Porque a gente já vê tantas coisas nos Estados Unidos. Às vezes até exageros. Aqui, mas... aqui, sinceramente, ainda há muito aquela questão da menina, coitadinha. É sempre. Se calhar ele até conseguiu, apesar de ser menor, ludibriada. Não me surpreende saber avaliações do género. Às vezes, uma diferença de idades. A mulher mais velha e o rapazito, ainda o rapazito. Mas ele com lábias e tal, e ela, porque já é mais velha, e mais naquelas situações em que elas já estão a entrar, ou mesmo casadas ou solteiras, mas ainda se iludem, ai, eu sou bonita porque ele está-se a atirar a mim. E então acabam por ir na onda. Mas, ao contrário, é difícil provar que ele é como menor que foi ao ataque. Ela, por ser maior e já ter cabeça para pensar duas vezes no que se estava a meter, ter-se deixado arrastar para essa situação. E claro, ela acaba judicialmente, penso eu, por pagar uma pedofilia. Mas não sei se isso... Eu não acredito muito nisso, porque não há tanta imagem de que ele... Ou seja, ainda há muita imagem de que ele é que é o... Descobrir as pessoas, é a pessoa que eu mais ouço chamar, que é... Ou seja, que ele mais... Ainda há muita imagem de que ele é que é o porco, e ela é que é em defesa. Ou melhor, o quanto mesmo que não seja em defesa, não é capaz de fazer mal como os homens. Ainda há muito isso. Aqui em Portugal ainda há muito isso. As pessoas ainda não se mentalizaram. As pessoas ainda não se mentalizaram de uma forma geral. Hoje, sobretudo hoje, muitas vezes até já roubam e têm tido cuidado com a mulher, não é ao contrário. Por isso, desculpa interromper. Depois eu faço barulho. Fez-se luz. Eu não concordo com, mais disse no início, que percebo a lei, mas eu não concordo porque. Nunca fiz um inquérito sobre isso, mas se calhar na maioria dos casos não se aplica... Eu estava a ouvir com atenção o Joaquim, ainda agora, há um ou dois minutos, a dizer ela que é maior e ele que é menor. Pois, mas o que é isso de definição de ser maior ou menor? É o que está na lei, exatamente. Mas... Exato. E as pessoas seguem por esse caminho. Ai, ela é porque mais... é o que está na lei. Ela é... E não, mesmo no geral. Ela é mais velha, já devia ter juízo e aproveitou-se do rapaz e mais não sei o que, não sei o que. Se for ao contrário, aí o caso muda completamente de figura e ele paga bem, devia-se pagar, não sei se paga, se não, o ter-se aproveitado de uma menor. e então entra como pedófilo e em princípio está mal da vida. Quer dizer que nestes casos acaba por haver a famosa discriminação sexual, nestes casos há ao contrário com todos quer queiramos, quer não, é o mundo que vivemos e assim está a ser formado. Porquê é que eu não concordo? Porque eu, e certeza vocês dois também, já apanhamos casos de raparigas de 14 anos que têm cabeça mais madura e mais bem formada do que gente de 30. Isso acaba até por condicionar o comportamento de... E vou continuar na vossa viagem. Ela é menor de idade, segundo a lei. Acaba por condicionar os homens que são maiores de idade e que vem ali uma pessoa... já nem estou a falar de namorada, nem relações. Já estou uma amiga, uma pessoa com quem eu podia conversar. E receia, ou tem um cuidado muito especial, não por causa dela, mas por causa do que pode acontecer à volta disso. Devia ter para se defender. Mas vai achar, porque é que devia ter se é uma pessoa que vem ali adulta? É lei. A lei está assim e o homem é que é sempre o mau, então, é que é sempre o vilão, seja maior, seja... Fica condicionado por causa de algo que na prática Mas espera aí. Então vamos lá ver uma coisa. Então diz-me cá, o que é que tu entendes que seria uma lei justa? Isso ia ser... Já estás a adiantar... Não é isso. É porque estás a dizer... porque não estás de acordo com a lei. Porque o que é uma menor, o que é uma maior, não sei o que... E eu logo no início disse, entendo porque ela existe, e tu já deste a resposta por mim quando falaste logo no início, que a lei, quando é lei, tem que generalizar e tem que impor um limite, então, e é isso que eu entendo. Pronto. Então, mas... É assim... O meu mundo utópico, pegando na divisão utópica daqui do colega do meio... É que cada caso é um caso. Oh, meu amigo. E devia ser analisado. O mundo utópico não era preciso leis. Está bem. Mas lá está. Depois era analisado caso a caso. Mas o mundo real, já não vou para o utópico, eu vou para o mundo real, em que vivemos, cada caso é um caso. E devia ser analisado desinteressadamente, analisando psiquicamente cada pessoa, quem é que tinha as más intenções, quem é que tinha que era mais indefesa, porque dizer, a mulher é mais fraca, é uma gaita, porque quantas e quantos... Eu não sou aí pela diferenciação de sexos. Eu estou a falar só nas idades, quer homens ou mulheres, se for por cima. Mas tem também importância o sexo. Porque nós falamos da... Como se chama aquilo dos conjugais que se tratam mal um ao outro? Maus-tratos. Os maus-tratos. Nós falamos dos maus-tratos que os homens sobre as mulheres. E quantas mulheres fazem os homens penar as passas do orgasmo? Vocês é que estão a insistir na diferenciação de sexo. Não se pode diferenciar. Exatamente. É igual. Porque cada caso é um caso. Um homem é um homem que se porta bem ou se porta mal. E a mulher é uma mulher. Respondendo ao Carlos, era o que é que vão responder para mim, primeiro o Carlos e agora o Joaquim. Essa análise psíquica e análise contextual de cada caso é que seria o ideal. Mas isso é a visão utópica. Porquê? Porque não há juristas suficientes. Acontece, mas se tiveres menos de 8 anos, pronto, és menor. Não há juristas suficientemente que se entreguem a fundo. Está muito bem. Muito dinheiro, muito. Houve uma coisa. Tem que haver. É a velha história. Se tiveres a ser... Olha, eu vou dar um exemplo muito simples. Há 4 anos, eu fui ameaçado de que me iam levar para tribunal porque eu falava com duas menores. Eu, que tinha 23 anos, e elas que tinham 13. Falavas. Se não ia, tu falavas. Porque para não se perceber do outro lado, era mesmo só o conversar, já estavam a ameaçar o tribunal. É isso o caso. E a pessoa, uma pessoa com quem eu falei mais tarde, informada nesta área, a única coisa que me disse, olha, se for para frente com isto, se tens uma coisa a fazer. É comparecer e tal, e depois pedir os teus respectivos danos, tua respectiva indenização por danos morais. O dinheiro que já tinhas gastado em advogados não, também... Não. Não, porque eu não gastava dinheiro, porque eu tinha direito ao advogado da Segurança Social. Por aí. Já por isso é que eles existem, né? Não sei se faz bem. Não sei se eles fazem bem, se for como os advogados sindicais. Não. Se não for contra o Estado, fazem um bom trabalho. Ah, se não for contra o Estado. Que neste caso não era contra o Estado. Nem contra nenhuma instituição pública. Era apenas uma questão privada. É assim. Quanto ao restante, não sei. Suponho, tenho medo. Mas quando é questões privadas, confio neles. E é assim. Eu ainda hoje, se eu tiver que estar com menores de idade, se tiver que falar com menores, eu não tenho problema nenhum. Porque, é assim. Agora, é assim. Depende. Não é? Depende do tipo de confiança, do tipo de proximidade. É assim, eu acho que aqui é uma questão de transparência. Não é? Vamos imaginar esta situação. Eu tenho 20 anos, sabe? Apaixono-me por uma rapariga, sabe? 14, 15 anos, por exemplo. Tenho uma idade bastante menos que a minha. É menor, nitidamente menor. Nem que a lei de 17 aos 16 ela era menor. Isso é puramente fictício. Um rapaz de 20 apaixonado por um de 14, provavelmente fica assim. E quer dizer? Já não foi assim. Eu tinha 28 e a minha mulher 22. Pronto. Isso já foi mais tarde. Mas a diferença de idade é a mesma, curiosamente. Mas não interessa. É maior de 18, já não interessa. Já não interessa. Mas pronto, 20, 14, 20, 15, para essas bandas. Se há realmente algum tipo de interesse das duas, uma, ou a pessoa, seja homem ou mulher, ou a pessoa, contém-se. E afasta-se, se for o caso, se quiser. Ou se realmente perceber que há algo mais, mas então se é uma questão transparente, que se atreva. E que fale, que enfrente as pessoas, neste caso, os responsáveis pelo filho ou pela filha, que serão os pais, e que... Porque ninguém pode acusar de pedofilia só porque ele ou ela diz que quer morar com um ou com uma menor. Não pode. Se acusar é uma acusação injusta. E é uma acusação que não vai ter fundamentos para seguir em frente, nem para ser resolvida a favor do acusador. Quer dizer... E até te vou dar outra perspectiva nesse contexto. Nessa ideia que estás a criar. Ele ou ela, a pessoa que tem 20 anos, nem sequer sabe que se tivesse relações com ela ou com ele de 14, 15, 16, estava a ser um criminoso. Porque na cabeça dele, e eu estou a deixar a perspectiva de muitos jovens que não têm essa... Eu próprio, agora não, mas há alguns anos não tinha essa noção de que se tiver relações com ele ou ela que seja menor de 18, como era consentido por ela ou ele, e era ele ou ela que queria, estou a falar do mais novo, não havia problema. Não sei se percebeste. O mais velho pensa isso que... Isso é inconsciência. É desconhecimento. É enquanto jovem. Inconsciência desconhecida. É ignorância. É inconsciência. Eu vou dizer porquê. Porque é muito fácil, ainda hoje, um rapaz dos seus 20, 21 anos, ludibriar, não é? Uma briga de 14, 15 anos. Porque é assim, não é... Ele quer, para o mais velho não há problema. Espera aí, deixa-me falar. A questão não está no ato em si. A questão está de que ele tem uma maior noção de responsabilidade, mais provavelmente tem, do que ela. Não, acaba por ter, porque ele já foi com outras para a cama, ou porque ele já tem uma irmã que tanto ficou grávida, ou porque já tem sobrinhos, assim, cá está, a mesma coisa. Ou porque já tem... Mas se ele não tem irmãos, se nunca teve com mais ninguém antes, se nunca teve conhecimento disso... Não, olha que não somos tão poucos. E ela com 14 anos, quantas e quantas já estão fartas de andar com este e com aquele e com o outro e não sei o quê. Mas a questão que eu estou a pôr aqui é, os dois querem e há crime nisso. Pois, com certeza, que há. Está bem, mas o mais velho não sabe. Espera aí. É frase 2, já lhe dito. Vamos por casos. Porque a lei contempla exceções. Se ficar aprovado que a pessoa tem a real consciência do que aconteceu, não é? Se a pessoa tem a real consciência do que aconteceu... Olha, eu dou-me um caso muito simples. Eu conheci um caso de um rapaz que ele tinha 18 anos. Engravidou a namorada dele, que tinha 15. Não é? E aquilo que ele fez foi assumir as responsabilidades. Não é? Repara... Ninguém, se tu vais para o tribunal, ou seja, se tu vais para o tribunal por uma parte como acusada, mas por outra parte como forte defesa, que é, eu estou com ela, eu realmente quero estar com ela, ela realmente quer estar comigo. Se ela em tribunal mantém a mesma posição, esquece. O caso muito provavelmente será teu, não da pessoa que te acusou. Não, porque, é assim. É porque, que... no caso específico e, não, será, e não, há, não é caso único, porque tens aí o caso da Ana Rita, que conseguiu ficar com um filho. Quem? Ana Rita, que era uma rapariga de Setúbal, achou, que basicamente ficou grávida aos 13 anos, e o Estado queria-lhe tirar os filhos porque entendia que ela não tinha maneira para tomar conta dos filhos. A mãe não quis tomar conta dos filhos, ela teve que sair de casa, com 15 anos, viver dos filhos do filho, teve que sair de casa, foi para casa de um tio, do avô, o que é que era. O namorado foi com ela e o tribunal apareceu lá para lhe tirar o tribunal, enfim, lá os responsáveis, para lhe tirar o filho. E ela teve a maturidade de tomar a iniciativa para recorrer da decisão e ganhou. E essa pessoa que eu estou a falar foi mais ou menos a mesma coisa. Não chegou ao tribunal porque a pessoa, acho que a mãe desistiu, ou o que é que foi, porque viu que ele também estava mesmo, embora não o aceite muito bem ainda, esquecer um rapaz que aos 18 anos ou aos 19 deixa a terra dele para ir trabalhar para o estrangeiro, para enviar dinheiro, tanto, porque era também um bocado para aí, tanto para a mãe, como para a filha, como para o filho dele, não é? Ou seja, tanto para a sogra, como para a mulher, como para o filho, para que nunca lhes falte nada, não é? Apesar da mãe não gostar muito, da sogra não gostar muito dele, a verdade é que também não tem argumentos para ser contra ele. Né? E acabou por ceder. Mas a situação também estava complicada. Agora é assim, a lei contempla... É assim, não vou dizer que é em todos os casos, como é lógico. Há injustiças, isso sempre vai haver, não é? Sempre vai haver. Agora, a verdade é que a lei, porque os tribunais existem, qualquer lei contempla as suas exceções, mediante as circunstâncias, porque senão não existem tribunais. Sim, a lei diz. Se não a pessoa ia ali, ora, artigo 304 e tal, olha, é isto. Pronto, a sua, já passamos a sua receita médica, é esta. Pumba, preso. Mas nada, não havia, percebes? Há tribunais porque a lei, qualquer lei, permite exceções, como todas as regras, não é? Portanto, nessas circunstâncias, quer dizer, há uma avaliação das circunstâncias e depois, caso se verifique que sim, então tudo bem. Caso se verifique que não, a pena é outra. Mas repara, o que eu já percebi e concordo, continuo a perceber a lei, continuo a não ter, mas não vou falar muito, não sei bem se as exceções são assim como tu dizes. Mas, sim. Na generalidade, repara no contraditório que é, para mim, na minha cabeça, que é, ela tem 15, ele tem 15, ela tem 19, as cabeças são já maduras o suficiente e os dois querem estar juntos, mas pronto, alguém não permite. Permite, mas pois, ela é criminosa porque tem 19 não, e ele tem 15. Não é assim, mas a lei não é assim tão linear. Quer dizer, nos artigos é, mas na prática não é assim tão linear. Mas acho que também depende muito depois olha, como é que as famílias lidam com o caso. Vou-te explicar porquê. Olha, vou dar um exemplo muito simples. Eu, quando tinha 21 anos, namorava com uma rapariga, tinha 17. E a mãe, que até era contra, ela bem que podia dizer, não é? Ela bem que podia dizer que era pedófilo. Porque ela tinha 17 anos, feitos há poucos meses, e eu tinha, ou seja, feito há 2, e eu ia fazer 21 dali a 2. Não é? Ou seja, tanto maior parte, mas a gente tinha 4 anos de diferença. Quer dizer, ela tinha feito pouco mais que 17 e tinha 21, praticamente. Quer dizer, vamos lá ver. As coisas, não é? Não são assim, é o que eu digo, não são assim tão lineares quanto isso. Ora, também te vou dar um exemplo do contrário, do que a questão de que há injustiças e não sei quanto e não sei o quê. Te vou dar um exemplo. Há uns anos veio um caso da televisão. Depois não sei como é que se ficou, mas acho que ficou assim. Os próprios pais incentivavam as miúdas de 14 e 15 anos a andar com o senhor de 50. Porque o senhor lhes dava dinheiro para tudo. Quantos e quantos casos? E o que é que aconteceu? O tribunal deu razão homem. Mas aí estás a falar de família, foram os pais mesmo que incentivaram. Não interessa. Estou a falar só ele e ela, querem-se. Aí já entrou. Sem influências à bola. Aí já não entrou pedofilia, mas entrou proxenetismo. Proxeneta. Oportunismo. Não, os pais eram proxenetas. Mas era oportunismo. Pois, estavam-se a orientar com o corpo da filha. Houve uma coisa. Ele quer, ela quer, acontece. Se queres excluir as influências, então dizemos quanto isto. Ele, que tem 25, ela que tem 14, querem, acontece. Ninguém tem que saber. Acabou. E a transparência que falaste há bocado? Estás a querer excluir influências, estás a inibir, estás a pôr o peixe numa embalagem de salsichas. E o que eu quero demonstrar é, ela ou ele, que é mais velho, quer a relação completa com a mais nova, mas também quer que seja transparente e que toda a gente saiba. Não pode. Eu não vou pôr o ponto final, mas vou lançar uma mecha para a figueira. Para a fogueira. Isso para aí, Magnureira. Ora bem, estamos aqui a ter um caso muito especial. Se nem os próprios tribunais, os juristas, os psiquiatras conseguem dar a volta ao texto, quem somos nós, míseros mortais, míseros andantes deste mundo, para dizer, fazer isto ou aquilo? Nós, e eu vou pôr o caso por mim próprio, eu não sou iluminado, até estou quase a apagar as minhas velas. Ora, se nós não temos capacidade para isso, ou seja, se os juristas, os tribunais, essa seita toda, não têm capacidade para definir no firme, não é assim, é assim, para resolver as situações diversas que aparecem, porque são muitas situações variadas, o que é que nós podemos dizer? Não concordamos com isto ou com aquilo, mas, olha, é o mundo que temos e não sei que volta a dar. É assim, eu tenho a minha... Acho que para mim as coisas vão ser assim. É assim, tu não podes excluir as influências, porque senão estás a pôr o peixe numa mata de salsichas. E se não excluís as influências, com uma questão de ser transparente, vais ter que contar a alguém. Não é? Aos pais, no caso. Portanto, vais ter que incluir, incluindo as influências, tens que incluir as consequências. Incluindo as consequências, tens que incluir as exceções. Ou seja, vais em conta com o que eu queria dizer há pouco. É possível, porque é possível, que uma pessoa de 20 anos se envolva, de 25 até, se quisesse, é possível até que uma pessoa de 15 anos se envolva com uma de 15. Depende depois da aceitação também dos pais. Não é? Porque só é crime, vamos dizer assim, se for denunciado como tal. Não é? Porque se calhar ela, os pais confiam nela. Sabem que ela tem uma cabeça madura. Tudo bem. Ok, ela é inteligente, ela é cuidadosa, deu muitas provas de confiança aos pais, tudo bem. Envolve-se com o rapaz de 25. Eles estão atentos. Mas deixa uma filha, ver até onde é que ela vai, ver se ela se mantém séria e tudo mais. Mantém-se. Pronto. E a situação segue o seu curso normal. Já tem 10 anos de diferença. E a situação segue o seu curso normal. Ora, tu vês muitos exemplos... Mas sabes que é arriscado. Sim, é arriscado porque ele tem que existir. E a vida não é um risco? Exatamente. A vida é um risco a todos os níveis. E neste caso especialmente. Que a mulher ou o homem encontrou ali uma pessoa com quem é feliz, mesmo que seja bem mais nova, e está a limitar a sua felicidade, pelo menos naquele momento, naqueles meses, naqueles anos, por causa da lei. Letra. Ah? Letra? Porquê? Vou-te explicar porquê. Porque quem realmente gosta corre os riscos que vão necessários. Está bem, mas quem realmente gosta e tem juízo na cabeça e não quer problemas também se... Não. Isso é contraditório. Não. É contraditório. Eu também estou o que eu acho é que ele não devia limitar a felicidade por causa das idades. E o que é? As visões utópicas e o que é felicidade? Olha uma coisa. Isso já falamos noutro. Houve uma coisa. Isto eu reajo assim porque para mim é básico. Se tu realmente gostas de uma pessoa e se és honesto, meu amigo, tu vais em frente. Agora, epá, olha... Mas também as zonas contigo próprio e contexto. Para não criares problemas nem para ti nem para outro lado. Letra. Se tu realmente gostas, olha, vou dar um exemplo muito simples. Sabes que há uma diferença entre amar e querer. Quando tu amas uma pessoa, tu vais a tudo o que for preciso por ela. Quando tu só a queres, é pá, eu até queria, mas calma lá, que isto traz-me complicações, já fui, por mandar. Se tu realmente amas uma pessoa, é pá, vais até ao fim por ela. Desculpa lá. Se tu realmente amas, sendo honesto, porque, se tu és honesto contigo mesmo, vais saber, não, peraí, eu não estou a fazer nada de mal. Segundo a lei, sim. Não, não estás. Não estás porque a lei contempla exceções. Tu estás a querer só incluir as influências negativas. Estás só a incluir os artigos. Estás a fazer a pergunta que não há tribunais. Porque se tu considerares que há tribunais, vais considerar que há exceções à regra. Já te apresentei aqui duas. Não foi preciso. Agora é assim, pronto, se tu não queres acreditar... A percentagem de... Não, eu acredito que há, mas há a percentagem das exceções. Há algum estudo? Pois, é o que eu estou a dizer. Apresenta-me o estudo. Se houvesse? É que se houvesse, caralho, estavas errado. De acordo com informações recolhidas já desde 2011 de pessoas de direito, entre juristas, advogados e até mesmo umas juízas, isso já mais recentemente, não é fácil haver. Não é fácil. O que é que eu disse ainda agora? Mas houve uma coisa, não é fácil, sabes porquê? Não é fácil porque também não é fácil encontrar casos de honestidade, meu amigo. E às vezes até há. E eles são honestos nas propostas que fazem. Mas, por esta é o que a lei não permite que isso aconteça. Porque uma coisa... Olha, eu vou-te ser muito sincero. Imagina este cenário. Eu conheço uma rapariga, eu que já tenho os meus 27 anos, quase 28, ela tem 16, eu digo, olha, ó Mariazinha, deixa-me ir à cozinha. Tu vens para a cama comigo durante uma semana. Opa, depois estás na boa. A vida é tua. Até te dou 50€ se quiseres, digamos. Sempre a andar. A gente faz tudo aquilo que quiseres, aquilo que eu quiseres. Isso é uma maravilha. E ela depois acusa-me de pedofilia. Claro. Ah, não. Eu fui honesto. Eu disse-lhe o que é que queria. Não, peraí. Peraí. Que isso, ser honesto não é tudo. Porque ser honesto é assim. Tu, digamos que o estares a comprar uma menor, a tua honestidade só te serve no papel, vamos dizer assim, porque as tuas intenções não são boas. Então eu vou... Ainda bem, obrigado por teres olhado aqui para o monitor e teres lido a deixa, porque é que eu me lembrei de trazer este caso para aqui, porque houve um assunto muito recentemente que supostamente ficou terminado em França, e vocês falaram nas francesas já no início. O Carlos falou nas francesas no início. Na quinta-feira, dia 30, foi quinta. Foi. Na terça-feira foi o Tribunal de Paris, o Tribunal Correcional, é assim que se diz, de Paris, deixou o anúncio sobre um caso que abalou o desporto e na generalidade da França, sobre Franck Ribéry e Karim Benzema. São jogadores de futebol, da seleção francesa e tudo, um do Bayern Munique, outro do Real Madrid, foram considerados inocentes no processo em que eram acusados de ter mantido relações sexuais com uma prostituta menor de idade. O caso, que Benzema continua a negar ainda hoje, aconteceu em 2009, há 5 anos. Ficou conhecido como o caso Zaia, porque a jovem, na altura menor, chama-se Zaia Dehar. Ora, na quinta-feira, o Tribunal Correcional de Paris anunciou que entendeu que os dois futebolistas franceses não sabiam a idade da prostituta. Indiretamente estavas a dar uma deixa para isto que eu ia trazer, que é, nestes casos, agora já percebeste, estamos noutro contexto, não das relações de amorosas ou tal, nesses casos, o homem está com ela, e estou a falar homem e ela, homem e prostituta, porque é esse o contexto, quer dizer, ele está lá, olha, antes de tirar as calças, mostra-me o teu bilhete de idade. Porque ele olha para a cara da, e para o corpo da mulher, parece-lhe que tem para a 20 e tal, e no fundo ela tinha 17 ou 16. Quer dizer, vão lá que aqui eles foram considerados inocentes. Mas podiam não ser. Não. Nesta questão. Espera aqui, a questão aqui é outra. Nesta questão de prostituição. Oi, não vamos por aí. Porque quantas e quantas miúdas arranjam-se de tal maneira. Parece-me. Que tu olhas para elas. E às vezes nem é preciso arranjar. O próprio aspecto delas engana. Então, mas espera aí. Antes. que é que eu é obrigado? Uma pessoa que se serve dessas personagens, o utilizador, antes de mais nada, mostra-me o teu bilhete de idade a ver se está tudo... Oh, quem é que vai tratar disso? Pois é, se fôssemos para essa ordem de ideias... É o que eu estou a dizer. Antes milhões, tirar as calças, mostra quanto milhões e milhões, e nós vemos a prostituição, o que ela estourou por esse mundo fora, asiáticas, de leste, disto e daquilo. Ela estourou de uma tal ordem. E basta até ver uma coisa. E ter um conhecimento de causa, para saber quando é que são menores ou menores. Por alguma razão dizem os entendidos, que eu não sou, que é a mais velha profissão do mundo. É, prostituição. Desde os tempos memoriais, não dizem que a Maria Madalena que era... Era. E tantos casos da Bíblia, disto e daquilo... Só passava a dar a descobrir se que ela era menor também. Olha, se calhar era. Se calhar era. Na altura não havia casa espinha. Nem naquela altura morriam cedo. Mas sim, o que ias dizer? Então, para que eu possa comentar, para que eu possa fazer uma avaliação lógica desta notícia, eu precisava de saber uma coisa, não sei se tu sabes. Porque, para os ouvintes, pronto, os ouvintes, houve outras pessoas que foram... Sim, sim. Eu não li esse parágrafo, eu sei que não queria saber, mas... Ele leu aqui o Carlos... Ele estava a olhar para o monitor. Mas eu li essa notícia. Eu li também... No último parágrafo diz que o irmão de Ribéry também foi absolvido, mas outros 5 arguídos foram punidos com penas de... E fugiste. De 3, com penas de prisão que variam entre os 3 meses com pena suspensa a 2 anos com 1 ano de pena suspensa. Bem, isto é muito crítico. Não venhas com a conversa que é possível em futebolistas e famosos porque não sabemos o contexto deles. Os outros podem ter feito coisas que estes dois exatamente. Não fizeram. Eu não digo que seja, mas também não posso dizer que não que seja. Que não é, exatamente. Não é? É como a história do Meco, não sabemos se foi praxe ou se não foi. Ah, está bem. Queres comparar o Tadico com o Júlio? Não, quero comparar coisas que não sabemos se foram ou não. Bem, são telenovelas. Esta notícia não serve como exemplo. A única coisa que eu te posso dizer, não serve porque não é clara. O que eu te posso dizer é o seguinte. Seja prostituição ou não, com menores é ilegal. É violação. Depende. Não, como nós. Como menores é ilegal. Agora, isto por forma geral, não é? Ora, a prostituição. Aqui as penas não tendem especificamente só a condenar uns, tendem a alertar outros, tendem a cautelar outros, não é? E a ideia também é que elas, antes dos 18 anos, não se metam nesse tipo de coisas. Claro que elas aproveitam é para aprender como é que é onde disfarçar melhor, não é? Mas a ideia é essa, não é? Porque realmente há casos que não dá, não é? Seja prostituta ou não, há casos em que elas com 15 anos já parece que têm 18 ou 19. Já não há, não é? E cada vez são mais. Já, mesmo que pareçam que tenham 30, o compadre é ele, não é? Infelizmente. Vamos lá. Diz a lei? Não, é que a lei não diz isso. A lei diz que, no geral, é isso. Mas a lei, no seu todo, contempla... Volta-te a esquecer. Eu vou-te dizer que há uma coisa que já reparei, que não sabes. Mas eu vou-te dizer. Já existe há muito tempo, até aqui em Portugal, já existe há muito tempo também, que se chamam tribunais. E essas coisas servem para ajustar a lei à circunstância e a circunstância à lei, não é? Por isso é que as leis são sempre evoluídas. Já há pouco te disse, a percentagem disso considero eu que é muito pouco. Ah, pronto, tu consideras... Segundo as minhas conversas. Eu considero... Olha... Sabes o que é que... Mas não sabe, não é? Olha, eu vou dizer o que é que vale as percentagens. Vale o seguinte. Está um paciente para ser operado. E diz o médico, olha, você está com sorte. É? É, porque sabe que 99% dos pacientes que são sujeitos a esta operação morrem. A sério? Então aí o senhor diz-me que eu tenho sorte. Quer dizer, 99% dos pacientes morrem e eu tenho sorte. Sim, você é paciente número 100. Eu sei, há sempre as percentagens, se não é 0%, há sempre alguém que... As percentagens eu sei, também concordo. Valem do que valem. E atenção, porque as percentagens assim não dizem tudo, porque depende de caso para caso. E os casos não se veem por percentagens. Ah. A minha honestidade não se mede por percentagens. Olha, este tipo tinha um grau de honestidade de 95%. E eu também tinha um grau de honestidade de 95%. Expressaram-se de formas mais ou menos iguais. Mas a questão é que, um, o tribunal deu razão e o outro não deu. Porquê? Não é possível. Não há um medidor de percentagem de honestidade. E como isso não existe, a percentagem de casos a favor ou desfavor do maior de idade é subjetivo. Portanto, voltamos ao mesmo. Um contexto que se calhar muita gente não sabe, e para rematar até a minha perspectiva... Cá está. Ribéry, Benzema, rematar, golo. Não tem nada com... Também foi no desporto que surgiu, mas foi para a agradece. Mas se calhar até há muita gente em Portugal que não conhece esta história. Surge, e a poucos dias de começarem a edição seguinte dos Jogos Olímpicos, começa na sexta. Nos últimos Jogos Olímpicos foram os de verão, os próximos foram os de inverno. Houve uma menina, pronto, que se destacou extradesportivamente no judo. Esta é a história de vida de Kyla Harrison, uma norte-americana, que no dia 2 de agosto de 2012, em Londres, foi a primeira norte-americana a conquistar uma medalha para o judo do seu país. E foi campeã olímpica. No torneio de menos 78 quilos. Ora, esta jovem norte-americana foi notícia porquê? Porque aos 22, na altura com 22 anos, hoje com 23, ou 24, ela não esconde que foi vítima de abusos sexuais quando era adolescente. E este assunto foi muito comentado para os meus lados na altura, portanto, há cerca de um ano e meio, e eu passo a citar a história para vocês conhecerem e fecharmos isto. A atleta começou a praticar judo aos 6 anos, mudando-se mais tarde para uma academia em Centerville, onde conheceu Daniel Doyle, o seu treinador, que era amigo da mãe, de Kyla, e que depois se viria a aproveitar da boa relação com a família. Doyle orientou a judoca para 2 títulos nacionais, ainda antes de Kyla completar 15 anos. Foi nessa altura que começaram os abusos. Diz ela. Foi devastador. Quando era mais nova, ele estava sempre a pedir para guardar a nossa relação entre nós. Ou então iríamos ter problemas. E, sinceramente, eu ia crescendo e a minha cabeça estava a ser controlada por ele. Eu sabia que a situação não era correta, mas eu pensava que o amava e que ele me amava. Isto foi o que ela contou ainda antes dos Jogos Olímpicos de Londres. E continuou. Eu era jovem, estava assustada, mas não percebia bem. Mesmo sendo nova, eu pressionava-me muito para agradar as pessoas. O meu mundo girava à volta de Daniel. Ele era o meu sol. Tudo o que eu queria era agradar-lhe. Infelizmente, ele aproveitou-se disso. Kyla guardou o segredo e sofreu sozinha durante 3 anos. Entrou em depressão séria, pensou em suicidar-se. Eu odiava a minha vida, confessa ela. Até que um dia chegou a um ponto em que aquilo tinha de terminar. Foi então que relatou a situação a um amigo, hoje é seu noivo, ou sequer era até marido nesta altura, o também judoca Aaron Andy. O Aaron contou à mãe de Kyla, que por sua vez apresentou o caso à polícia. Daniel Doyle admitiu que era culpado e foi condenado a 10 anos de prisão. E depois nunca deixou o judo e tal, e acabou por ser campeã olímpica. Eu, nesta altura, fui muito... Isto há um ano e meio. Fui muito criticado entre o meio por defender que poderia não ter sido assim. Percebem? A coisa de, ai que eu sofri muito, ai que ele aproveitou-se de mim. Quem é que me garante que foi assim? Não seria. Mas lá está. Lá está. 10 anos de prisão. Olha, lá está. E está feito. Olha, há uma coisa básica nesta história e que diz tudo. Ele considerou-se culpado. Claro. Em que contexto e em que pressão, não é? Não se sabe. Não, é assim, certo? Não se sabe. Mas eu não acredito que uma pessoa que não fosse se considere culpada. Mais depressa a pessoa, pela pressão, até... não sei, ou se declara inimputável. Essa moda vem dos Estados Unidos. Não é? Ou se declara inimputável, ou uma porcaria qualquer, não se vai acontecer culpado para acabar mais para ser com o assunto, porque isso não vai acabar com o assunto, pelo contrário, vai prolongar o assunto para ele. Não é? Ele sabia, ele quando se declarou culpado, sabia o que é que ia acontecer, não é? Sabia que, não ia, que ia perder qualquer tipo de defesa, de advogado ou não, e ele sabia que ia perder qualquer tipo de defesa, porque ele próprio estava a considerar culpado. Isso só já diz tudo. Depois há uma coisa que é notória. Ainda que eu não conheça não conheço o judoca, como é lógico, mas tudo aquilo que ela diz de princípio ao fim, faz sentido. Na tua cabeça? Não, faz sentido, no, faz sentido na questão de... Ela diz, eu pensava que o amava. Como é que realmente uma pessoa de 12, 13 anos não pode primeiro saber o que é que eu amo? É praticamente impossível. Não é impossível, mas é praticamente impossível. Idolatrar-se. Não é aquele amor... Amor, é uma amor. Obsessão. É uma obsessão. O mundo girava à volta dele, foi o que ela disse. E, quer dizer... Não conheço num caso nem outro. E vou terminar por aqui. Mais um caso. De onde é que está a verdade? Seria ele que realmente aproveitou-se da situação em que estava e usufruiu dessa situação? Ou seria ela que, para agradar, para ser a maior, e ele era o sol dela, ela gravitava à volta dele e levava-o a determinada situação? É o que, mas é o que o Carlos diz, é um considerando-se culpado, acabou. Não, ele disse que é culpado, quem é culpado. Sabe se não ele, sabe, é o processo até aí. Quem sabe se não, ele preferiu dar-se por culpado do que continuar a novela que não sabia. Também pensei nisso. Não sabia. Epá, não sabemos, não podemos. Sim, dizer. Assim, pensam nisso. Podia ter pensado nisso. Mas também podia ter pensado. Não. Se eu não sou culpado, vou continuar a dizer que eu não, se eu não sou culpado, percebes? Se eu não sou culpado, eu não vou dizer que sou culpado, porque quem se vai deixar sou eu. Uhum. Não é? Então aí, então era o contexto, então era o contrário. Ele não estava a ser honesto com ele. As pessoas mais depressa não são honestas para mentir para a sua própria proteção do que para seu próprio prejudício, digamos. E destas dimensões, 10 anos. Eu vou meter agora aqui uma parte. Não é costume eu fazer isso. Mas a minha mulher vai por aí. Ah, coitadinho deste, aquele outro e fez isto. As pessoas não estavam lá para ver se realmente não aquilo sabe. Aconteceu. Mas a Madre Teresa mas, não está. Ela, como ela pela cabeça dela. Não, por exemplo, uma mulher, uma mãe abandonar um filho ou matar um filho. Se tem algum jeito. Infelizmente é o mundo que vivemos. Assim, não podemos mexer pela nossa cabeça. Ah, eu não sou assim, portanto as outras pessoas também não são. Há muita. Sabe. Mas é assim, só uma coisa muito rápida para mim. Que é, eu nesta história, eu consigo ver nesta história um fio lógico. A sério que consigo ver nesta história um fio lógico. O que não quer dizer que seja verdadeiro. Não quer dizer que seja verdadeiro. Totalmente. Claro, mas eu consigo... O raciocínio tem princípio, meio e fim, e tem sequência boa. Sim. Tem base. Quando é uma história... Uma sequência forte. Quando é uma história falsa, na maior parte das vezes... Apanha-se. Mesmo só nas declarações da pessoa, tu vês que há ali alguma coisa que não bate certo. Se estiveres realmente atento à situação, como eu estava atento à espera... Até já estava preparado para dizer, para fazer outro tipo de comentário, porque pensei que estávamos aqui à procura de um caso de uma que se dizia que era coitadinha de mim e não sei quanto, e afinal não era nada. Eu peguei neste porque foi muito imediato nos Jogos Olímpicos e era muito conhecido na altura. Pronto. Ela, enfim, quer dizer, é daquelas coisas, fica... Ou seja, tudo isso foi um processo muito normal em que ela... Porque há atenção que há... Se ela diz que entra em depressão, com certeza que há registros disso. E se há registros disso, então há um forte indício de tudo aquilo que ela diz é verdade. Porque senão como é que ela ia chegar a uma depressão? E eu fui já... Talvez ele estivesse a tentar largá-la. E ela começou... Oh, isto há tantas hipóteses. Há tantas... Epá, eu sou... E ela armou uma depressão porque estava a ficar sem ele e não queria. Eu sou ateu, incrédulo, não acredito na humanidade. Infelizmente a humanidade já deu o que tinha a dar. Mas como diz o outro, Deus não está podre. Deus não que eu sou ateu. Voltamos aqui uma semana para o dia 9 de Fevereiro para ficarmos todos felizes com outro tema. Tens sugestão de tema? Não, com outro tema, com outro assunto para a semana. Ah, mas é que eu tenho uma sugestão de número. Então, Joaquim, despede-se e depois tu dizes. Então, muito boa noite. E as melhoras para todos, que hoje ficaram com a cabeça um bocadinho baralhada. Eu já não sei se sei o caminho para casa. Eu levo. Ai, leva? É. Então leva. E o Carlos Bonaparte, Manuel. Pronto. Atenção que há um canal por cabo Não há, mas... existe em Espanha, que é Tribunal TV. Para quem não conhece o que é um tribunal, eles existem. E há até um canal de televisão dedicado a isso. Pensei numa música chamada 17 anos, que é dos Capitães da, Areia, em que ele diz algo como... Tinhas só 17 anos, convidei-te para dançar. A pista estava vazia, desculpa para te beijar. Hã? Malandro. Assediar uma menor. E disse ele que não, Devia ser preso. Malandro. Capitães da Areia. Capitães da Areia. Exatamente. Da Areia. Com a canção 17 anos, para fechar este programa, vai ter uma hora muito bonito. Sim, senhor. Até para a semana, então. Até para a semana. Boa noite. Sete anos, para sempre o meu pai.